Sempre fui chamar táxi 2788. Pedro, foi estacionado a chamar táxi 2788. Sim, completa a final do procedimento RNAV, 2942, 1985. Uma boa tarde, boa tarde. Excelente. 2642 para informação, tráfego posição de 2 horas, 1 milhas, forma norte, nascendo nível de voo 075, Charlie 206. Corte o Serra Vita 372 com o cheque de trem. Já travou, reportado em 372. Então baixa travada, pistão 0, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, 1 2 de nós, ajuste no 0, lento, pouso autorizado. Caso eu receba o papis, considere a informação. Ah, ok, velho. Corra meu Golf, qual o seu ponto de baixa? Qual o bairro da cidade baixa, corra meu Golf? Tava no pé. Agora estou indo para a BR-324. Editados ao Congo Nacional da RNAV? Meu Golf está autorizado para seguir para a BR-324, 510, ajuste 10 no meia. Autorizado, pega uma nota. Posso colocar o quilo controle? Controle, Oscar, até o quilo. Suba inicialmente nível de voo 170, Oscar, até o quilo. Para informação, tráfego, posição de 1 hora, 4,6 milhas. Tráfego rumo sudoeste, passando nível de voo 240 para o 220. Gente, restrito nível 170 para o 220. Oscar, até o quilo, em caso de falha de comunicações, é só passar 70 milhas do VR de Salvador, está autorizado a subida para o 210. Caso de falha de comunicação, passar 70 milhas de Salvador, livre atenção ao 210, Oscar, até o quilo. Tenor 6141, nessa identificação, desça para nível de voo 180, após a Lagoinha, se programa Serra Vitor 368. Para informação, tráfego posição de 10 horas, 40 milhas, rumo norte, passando nível de voo 150, para o 170, Mitsubishi Marquis. Após a Lagoinha, Serra Vitor 368, a fim de evitar a área restrita entre a posição Pelo e Bonfim. Ali, Mike Romeu, do presente inicio, descida para o Unomi, 500 pés, ajuste 10, 16. 10, 16, está mais com o meu. Então 59, a bota 059, Petrolina 515. O azul 2788, táxi aprovado. Parte 3, pátio principal Índia. Até o ponto de espera pista no 0, que legal no 0 no meia. Ponto de espera quando pronto, chame tô ouvindo noite, do sinal 952788, tem um bom voo. É, livre táxi, pátio 3 principal Índia lá. O ponto de espera 218, mais de 5, no 0 no meia, 2782, obrigado, bom serviço. Tráfico ultrapassado, desça para 2500 pés, ajuste na 016, autorizado final Renato Pista na 0 de Salvador, a porta passando Serra Vitor 366, azul 2642. 2500 Mike, para a Mike, presente sem frequência livre. Patinelli, pronto, confira no 7. Só faz a passagem da TR da rua Calda em direção ao posto. Espera, se você tem mesmo posicionamento no quadro, chame pronto para o táxi, eu tenho 296. Camarada, 326. Passamos com ele mais começo na transformação, helicóptero do Mike Golf mais 500 pés vindo para Morro de São Paulo, agora na travessia da Rio de Janeiro. Gente, ouviu, tá 25 milhas de Veracruz, cruzando 0,6 da Gustavo Cruz. 4,1,8,0. Flamengo 1,4,1, confirma atingindo 1,8,0. O 6141 está visual com a Astrotel Kilo agora posição de. Tráfego agora posição de 12 horas 10 milhas, como oposto nivelado nível de voo 170. Gente, o Astrotel Kilo para informação, tráfego informado agora posição de 12 horas 9 milhas. Atinge e mantém o nível de voo 170 aguardando o cruzamento com tráfego. Papai Romeu, até o meu Golf Turno no 895. Charitão, até o meu Golf. Confirmei o Chanel 141, agora na sequência de 10, não sobra. Passa o Chanel 141. Azul 2771, na cena de identificação. Identificou. Turno para sobrevoo na estrada de Golf. Autorizado para aumentar no 7, capotará o norte da torre, até o meu Golf. Gente. Salvador, boa tarde, eu sou Nero 6226, informação Quebec. Chanel 6226, cena identificação, vou na Proteta Vitor 3, corredor, vou na Proeditar, porque essa para nível de voo 050. Identificou, voo ETAP 10050, Ocean 6226. Patão, mas será que é o quilo, tráfego já superado, tudo para nível de voo 210? Chame Recife no 2685, alternando no 2545. Oscar Mike Delta, cruzamento curva pela direita, ok? Oscar Mike Delta. Cruzamento curva pela direita, Delta. Azul 2788, decolar 219, chame o controle, 120, decimal 8. Bruno, pode voar agora, 268. Cruzado da presente 368, chame 6141. Bruno, criança. Chanel 6320, cena identificação, é presente voo direto e TAP aguardando para a descida. O Azul 2771 de ao descida. Azul 2771, passa por contato radar, 5 milhas, norte da posição coral, isso é para nível de voo 060. 060, Azul 2771. Começo, querido, já foi esperado. Gente, hotel Romeo Golf, reporte sobre a estrada do Golf, executando sobrevoo. Reportando na região sobrevoo, hotel Romeo Golf. Você tem livre ingresso no Juliette para o portão 04. Juliette para 04. E ascensão no 70, a borda flutuou, aguardando a operação 2788. No meio, ataque se aprovado à direita até o ponto de espera da pistão 0, general no 0 no meio. No ponto de espera, quando pronto, chame torno de frequência 1 no 8, decimal 95. 32 no meio, tem um bom voo. A direita está pro ponto de espera de 0, 8, 95. Muito obrigado, bom trabalho. 0, desce para nível de voo 100 inicialmente. A 320 reduza para 2509, segue com o número 4 na aproximação. Número 320? 2509, número 4 na aproximação. 259? Negativo, 259. Ok, estamos no acelo. Gente, reduz então para 2309, o Chanel 6320. Thank you. Alé 6226, autorizado nível de voo 060, correção 070. 070 para informação, tráfego 12 horas, 20 milhas no rumo ao Nordeste, mantendo nível de voo 055 Charlie 206. Azul 2771, reautorizado descida para nível de voo 080. Para o 080, Azul 2771. Azul 2788, controle. É, chega na sua escuta. 2788, veteração para prosseguir na subida, curva direita na proa 020, o limite serão 35 milhas na proa. Certo, direita 020, limite 35 milhas nesta proa 2788. Mike Romeu, faça esfera visual da presente posição com curvas pela esquerda, descendo para o Romeu 507. Esquerda 1500, sabe Mike Romeu. Espera será para a pista de altitude, Charlie Mike Romeu. Completa final do procedimento RNAV, torre no 895. 895, boa. No Paraná, capoeira 17, vento 100 graus, 132. Autorizado Paraná, não, 93, tchau. Então, 3216, eu ainda como sem parada? Sim, 3216, autorizado, alinhado, eu tô na pista 0, vento 100 graus, 132. Estou aí, boa, azul 2642, final 7 minutos. Azul 2642, continua a aproximação, agora pista livre, informa o rebanho, ingressando para a decolagem 10. Vento 090 graus, 139. Informa um helicóptero pousando parado na cabeceira auxiliar, à esquerda, não intercede. Quente, 2642. Correção, Charlie 206. Gente, azul 2771 para informação, vai seguir esse tráfego, que está agora à posição de 10 horas, 9 milhas, rumo ao Nordeste, passando em mão, nivelando o nível de voo 070, RBS 318 da Oceanair. A ciente está com tráfego no TICAS. LER 6226, desce para nível de voo 050. Meia velocidade indicada. Tá 226, completa a redução 2309, saiu como número 2 na aproximação. Tráfego da companhia prosseguindo no setor norte do campo. Controle, está no mais novo, final de 3.60 à esquerda. Pode ir para a Vera Cruz. Autorizada para a Vera Cruz, o Charlie Michael Romeu. Azul 2771, desça para nível de voo 070. Para o 070, 2771. Azul 2788, está a 10 milhas, nordeste do VR de Salvador, resta uma navegação pro de Paulo Afonso, subindo sem restrição, nível de voo 170. Próxima vez 335, muito boa tarde, informação em curso, senhor Romeu. Para Brasília, eu tenho nível 100 aprovado, o senhor está pronto para a cota? Postura 2365, autorizada para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa, estamos 10, primeira curva à direita, transponder 5165, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, fluxera 2335. Procedimento correto, fluxera 2335, por gentileza, poderia somente informar o que é o Pedro Luiz? Bom, no 3 a bordo. Estacionamento táxi e decolagem no pátio militar, por gentileza, chame torre. Frequência 1 no 8, decimal 95, oficina 2335. Para fazer conhecimento do controle do setor, que vai interferir na sua descida. Controle, Salvador. Boa tarde, Sam. 3216, decolou, passa 4000, com a mão esquerda na saída Borba. 3216, só sobre contato radar, subiu 370, da presente direto Borba. Não, 370, da presente direto Borba, tá? 3216. O Oceaner 6226, desça para 3000 pés, ajuste 10016. Oceaner 6141, da presente direto ao Vitor 366. B2771, desça para nível de voo 060. A do 060, se a senhora quiser, a gente pode reduzir a velocidade. Mantenha a presente velocidade ainda para sequenciamento, vamos manter a prova por mais um minuto, está aguardando para a sequência da Vitor 368. Gente, o azul 2771. Oceaner 6320, desça para nível de voo 090. 090, 6320. 320, sessão de decoração, curva esquerda para 035, o limite será radial 280 de Salvador. Confirmar com o 320? 320, sessão de decoração, curva esquerda para 035, o limite radial 280 de Salvador. Ok, eu vou usar 280 de Salvador. Oceaner 6326, complete redução 1909. 226, reduzindo 1909, desça para 25007, o ajuste no 096, está autorizado a assinar a RNAC a partir do CAV por 368. Se quiser manter via RNAV, está autorizado, então. 4000 via 368, CRDS, conforme carta. Do 2771, está agora a 25 milhas, oeste do VRD Salvador, retoma navegação, Protocerv Vitor 368, descendo para nível de voo 050. Estaciona o controle. Gente, descendo para o 050, aproando 368, Serra Vitor 368, azul 2771. Passa pelo cotejamento, azul 2771. Sempre. 36320, desce para nível de voo 070, para informação, vai seguir o tráfego da azul agora 7 milhas da frente. Romeu Golf, salas 30, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. 09, segue o tráfego da Oceaner, meia dúzia de milhas à frente. 1809, azul 2771. Oceaner 6141, sinal de transformação, helicóptero 500 pés, agora à esquerda, próximo ao serviço 366, não interferirá na aproximação. Oceaner 2771, desça para 4000 pés, ajuste no 016, está autorizado a prosseguir para o sinal RNAV, a partir do serviço 368. Gente, para 4000 pés, autorizado o RNAV da 10, partindo 368, azul 2771. Oceaner 6320, desce para nível de voo 060, novo limite radial 290 de Salvador. Descendo 060, 290, Salvador, 6320. Controle Salvador, Charlie Mike Romeu passando agora a cruz, autoriza o voo direto de asa. Charlie Mike Romeu negativo, 4 tráfegos em aproximação para a RNAV da pista 10, é presente e está autorizado para subir direto para o 1507. Marítimo 1500, Charlie Mike Romeu. Oceaner 6141, completa final do RNAV, terreno no 895. 895, Oceaner 6226, principalmente para informação, helicóptero agora à direita do trajeto 366, 110, não interferirá na sua aproximação. Oceaner 6320, desça para nível de voo 050, início em redução 1809. 050, tem que ir em 0, 0, 0, 0. O Azul 2771 iniciou. Esquiva 2771, Azul, reporta passando o CA Victor 366. Portará passando 366, Azul 2771. O 6226 do Chanel, está agora passando CA Victor 366, completa final 2895. descendo para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 1-4-2, voe bom, se após bom se programa em Serra Vitor 368, a fim de evitar a área restrita de Aratu. Afirmativo, 1-4-2. 1-4-2, informa que está sob contato radar, 66 milhas, nordeste do VR de Salvador. Charlie Mike Romeu, da presente, direto rotatória. Direto rotatória, Charlie Mike Romeu. 132-16, chame centro Recife, 12685, alternando 12545. 6141. O 635 mantém a hotel. Azul 2771, passando 366. 771, somente para informação, helicóptero esquerdo 500 pés, vai interferir a nossa aproximação, mantém a presente velocidade até o CA Victor 372 e chama a torre no 98.95. 98.95, grato, boa tarde. O 42 está no ideal. 320, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 5, autorizada sinal R9, pista 10 Salvador. 2500, 3120, Salvador, 3144, transfere informação que vem. 3144, acena identificação, desça para 4000 pés, presente direto para 366, segue como número 3 na aproximação, tráfego número 2. Está agora 2 minutos de Serra Vitor 366. Desce 4000. Na flor do Serra Vitor 366. 3144. 1-4-2, desce para nível de voo 050. Está no pátio ali, então próximo para essa marcha ali, naquele pátio do Serra. Gente, meu 1-4-1. Lima, confirme tempo total de voo. Número 0. Voo autorizado, 6226, marcha da marcha. Romeu Lima, não há tráfego de conhecimento do controle no setor, é somente o Airbus 320 da Chanel, agora a posição de 2. Na vertical do senhor, a 2.500 pés, presente não tem frequência livre. Vou passar o 2230. Tomada de alfa, chame Panivesta que sou e Juliette, Oceaner 6141. Tomada de alfa, chame Alfa, tomada de alfa, chame Juliette, Oceaner 6141. Do 6320, completa final do procedimento RNAVE, torre no 895. 295. O 0, prepare a árvore elétrica, senhor. Árvore elétrica, 2230. 016. 016, guardaram livre, 6330. Azul 2771, autorizado com o pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 1 no 9. Autorizado 2771, 7. 7, primeira curva à direita, corredor Axé. Controle 120 decimal 8, transponder 0160, passando o Vítor e o Júlio. Desculpa, vou usar na captura no 0 mais 2, não? Visual, caro, nada aqui não. Charlie Michael Mel. Tá visual com o campo já, Charlie Michael Mel. Charlie Michael Mel, para instruções de posição de torre no 8 decimal 95. 2295, Charlie Michael Mel. Vício Índia Júlia, funcionamento do táxi de decolagem no Pátio 4, por gentileza chame a torre em 1 no 8, decimal 95, Kennedy no 0, 1 no 6, revolta. Papá Charlie, Mike Romeu. Papá Tango, confia, Papá Tango ou Papá Papá? Papá Papá. Salve Papá Charlie, Mike Romeu, continue a aproximação, reporte 3 milhas na final da 17, ajuste no 0 no 6. Da 0 no 6, 3 milhas, reporta, Charlie Mike Romeu. Sir. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme a rota do plano. Pista em uso 10, primeira curva à direita, transponder 5411, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, passaredo 2230. Observado 180 para a vitória da conquista, decola da 10, curva direita, água, Elefa, após quatro com quatro planos, transponde ao 5411. Controle 120.8. Reto protegimento, passaria 2230, na remota do plantio principal. Chame pronto para o pushback acionamento. Para o erro. Da presente, faça um 360 curso com a curva pela esquerda. Reporte interceptando o final da sede. Reportará, Charo, vai comer. Puxando a 6320, autorizado, pouso pistão no 0, vento 090 graus, 132, informo Charlie 206, espera se do norte à esquerda. Charlie Mike Romeu, autorizado final 17, reporte na curva. Reportarei, autorizado 17. Capitão Charlie Mike Romeu avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 1110 graus, 14 nós. Autorizado pouso no 7, Charlie Mike Romeu. Força aérea 2335, autorizado cruzamento da pista 10 na Delta, Sol 120 no decimal 9. Vista 366, OTAN 3144. 142, controle. Você está na onde, viu? Gente. Para pista 635, chame o Fallen 121 decimal 9. Até antes, até seguir o senhor. Chame antes aquilo. Técnico do Portal. 0235, é o som do Salvador. 0235, táxi aprovado via Alfa. E Juliette, essa Juliette ingressa a ponte principal, taxi via Índia e posteriormente Alfa até o ponto de espera pistola 0. TNH agora no 05, acabou de mudar no 025. No ponto de espera quando pronto, chama outra vez torre, frequência 118, decimal 95. Posteira 23, pistola. A 6320, observando o Embraer 10 da Força Aérea, taxi via Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa Juliette 62, aqui no portão. Libera na direita, Papá está sendo a frequência livre. Papá, mais Romeu, prossiga. Sim, mais Romeu, você tenta fechar do pátio, irei informar em Fraero. Sete aproximação, chama a torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Completa 1895 a torre, 3144. Suficiente da nova rota para Guarulhos? Negativo, senhor. A rota corrente para Guarulhos, senhora, pelo número 0, Bahia, após direto Umbádia, pelo número 44, Pagog. Positivo, senhor. 3805 pontos para a rota, qual meu confere? Para a Serra Bravo Golfo Romeu, via Presumano 0 até Papa Alfa Índia, após direto em Bade, a Presumano 44 até Pagog, nível de voo 340. Saída da El, transição Mótiva, pista em uso no 0, primeira curva à direita. O transponder 5176, a frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8, até 3805. Autorizado 340 para Guarulhos. O inicial é o 0 até a Papua de Alfa, a parte é o 44 na Gosta. Decolada 10 com a direita, nada é, transição ótima. Escala 1, 71, controle Salvador, 1-2-0. Correto cruzamento, 3805, portão 9, chama em pronto para o custo de adicionamento. Tá, 3144, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3 graus. Eu de pouso no 0, 3144. Patando Vitor Índia e Juliette, prossiga. Papatango, Vitorino de Juliette, autorizado. Acionamento, reporte para o táxi. Acione identificação. .006, contato radar 3 milhas da posição coral, desça para o nível 050. Está autorizado voar na proa de Mari para executar a chegada Mari, inicialmente ao nível 050. Cara 2335 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette 11, 3144. Devido ao nosso tempo de decolagem, não vai dar para cumprir o perfil da água elétrica. Qual dos dois, senhor? Perfil água. Muito bem. Existem duas restrições para a água. Qual das duas o senhor não vai conseguir cumprir? A de uma centena, 15 milhas. Muito bem, então o senhor não cumpre a restrição superior, deve construir a inferior, é isso? Isso. Muito bem, vou informar o controle. Obrigado. Controle do 08. Da árvore, olha. Autorizado via saída árvore, 2335 vai manter 3 mil pés inicialmente. Mantendo 3 mil via árvore. E a chegada a mão, 6315, desce inicialmente até 060. Mantém a chegada a mão, aguarde a autorização. 042, atingindo 10.0, passou bom. Eu vou ir na prova do serviço 368, rumo a 42. Serviço 368, não tem lugar de lugar? Eu estou para 2.510, no Oceano. Passando o Vitor de Juliette, autorizando o táxi, reporte na ótica, ajuste no 015. O 335 está atingindo o ponto 3.10. Quilos Zulu, boa tarde, prossiga. Fala, passarei do 230. Para Serra November, Vitor Romeu, é o alternado, Whisky Quilos Zulu, pronto para cópia. Essa é uma previsão? Mantenha 3.010 de acordo com a carta dos 335. 7, 91, 00 graus, 139. Whisky, quilos 1. À esquerda na proa 210, esquerda 210, forma estabilizada. Esquerda 210, cortará. Voo 9964, voo na proa do 366, forma estabilizado. Deixa eu botar lá estabilizado, só aberta. Bomba 42, curva direita, proa 250, vetor é para sequenciamento. Limite é magnético 305. Direita 250, vetor é para 305. Boa tarde, até volta. 335 autorizado, ascensão nível 100. Está ascendendo para 100 por grau. Puxa, acionamento, passarei do 2230, chame pronto para o táxi. Maravilha. O 2006 autorizado para o 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. 120, já foi 0 no 5. Salvador, o pode voar, pode vai dar o pulo. Vai estar sujeito à espera número 4 na aproximação, o 6315. Autorizado. Acabando o toque, reduzindo para 129. Sente, número 4 na aproximação. Salvador, muito boa tarde. Eu azul 2642, sente informação ao meu para a cópia. Vitor, minha vida. Eu achei, mantendo o meu pé, informando passando através de Salada Barra, Vitorino e Juliette. Até mil, reposto Salada Barra, viu? Saída UFA, transição Zipar, Pistanhoso no zero, primeira curva à esquerda, Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5425, azul 2642. Autorizado para São Gonçalo do Amarante, nível 330, via Pôsulo 10 até Natal, depois direto. Decola da 10, devido a pouca transição de par, na curva esquerda posse. Acionando o código 5425 e controle Salvador 208, azul 2642. Procedimento correto, azul 2642, confirme seu local de estacionamento. Posição 8. Posição 8, chame pronto para o pushback de acionamento, senhor. Valeu, obrigado. Ah, meu? A posição 9 para o pushback, senhor. Posição 9, número 2, no setor aguarde 3205, aproximadamente 2 minutos. Positivo, aguardando 3205. Aguarde. Estabilizou o gol 964. Na fase completa, chama a torre 118 de Small House. 0895, bom dia. Gol 1964. 1964, continue a aproximação, baixo pista livre, ajuste 90, 15. Mestre. Cruza 10 milhas, correção, para 20 milhas, oeste de Salvador, cruza 2.900, autorizado até 2.500 pés, deixamos 0 no 5, já suma a navegação, vai na proa do Serra Vitor 366, informe estabilizado na final da Renata. Cruzado até 2.500, está reassumindo o plano do Serra Vitor 366, opa, mata aqui. Fechando a 63 no 5, reduz até 1.70 oeste. 2230, está com 69 COB, alternando Salvador com 6 horas de autonomia. Esquerda na proa 060, limite é a radial 320 de Salvador. Ah, se o senhor vai mentorar a gente, então solicita mais o 2009 aí, que aí você vai nosso combustível. 200, esquerda 060, limite permanece 320. 060 de proa, 320 limite, o Oxerai 63, com 5.204. Oxerai 2335, autorizado voar na proa de Elefa, 2335. 2335, na proa de Elefa. Tráfego que o precede, passando ao Serra Vitor 366, 8 milhas à frente. Mais 1 minuto, cobra, senhor. 3304, enquadrado vivo solo, após passagem do ATR da passarela a cauda, tem livre posicionamento no 9, chama em ponto do CAI. 6315, desça para 4.000 pés, ajuste 90 no 5. 4.015, eu acho que é 6315. Salvador, o Charlie Mike Romeu? Charlie Mike Romeu, prossiga. Charlie Mike Romeu autorizado, táxi, reporte no táxi do Itapá, ajuste no 05. Só acabei de atualizar para Sierra Bravo, Sierra Golf, tem o nível 370 já aprovado, o senhor está pronto da Copa? Pronto da Copa, voo 256 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, via Prozulo no 0, nível de voo 370. A saída PUCA, transição ZIPAR, pista em uso 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5431, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8, Bono 256. Autoridade 370, Serra Brava, Serra Golf, Cezulo 1-0, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, na PUCA ZIPAR, transponder 5431, controle de saída 1208, o gol no 256. Correto, protegimento, gol no 256, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento, 256. Pronto. Tráfico precede nave da Força Aérea Brasileira, André 110, vai passar o 366 dentro de 7. Você está autorizado curvar à direita. Próxima navegação, com curva pela direita, na prova do Serra Vitor 366. 366, o Oceané 63, o 5 descendo 4000. Vitor, fim de Juliette, frequência do Trópico de Alienação, Juliette. Foxtrot Golf 677, nível de voo 090. Saída Conde, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5417, frequência do controle Salvador 1208, aguarde para o cotejamento, o pastor 32. Bruno 964, solo Salvador. Boa tarde, de Bruno, escuta. Bruno 964, taxia via Alfa, chama ingresso taxa Juliette. Alfa, de Juliette, 964. Pastor 32, por gentileza, proteja as formações. Passou 32, cotejamento correto, pátio militar, acionamento aprovado para táxi e decolagem. Chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, pastor 32. O senhor poderia pelo menos me conceder, dizer quantas pessoas a bordo? 18, decimal 95, rumo a 42. 95, controle Salvador 1885, passa 190 para 160, central Romeu. Passou 366. Rumo a 42, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. Continua aguardando pista livre, rumo a 42. Corredor Caixa Pregos, vai passando outra vez de Veracruz. Para outra vez de Paripe, o Serra, a Parma do Serra Zoe. Salvador, boa tarde, bom nome 64, eu tenho que dar Romeu. Bom nome 64, sem identificação, desse via, chegada Mari para 2500, Richard 0, 15. Da Mário, para 2500, seu portão será o de número 10. Ok, 10. 964 da Boa, aguardando para ingresso. 1964, uma terça do Juliette, ok? Afirmativo, uma terça do Juliette, aguardando para o hotel. Sua passagem do Bandeirante que pousou no 10, autorizado, olhar e manter. Após o Bandeirante, vai vir manter. Azul, eco aqui no código 0142, confirme a altitude. Zero. Prossiga, 230. É, nós informamos ao solo que, hoje não tem um devido ao peso, não tem condição de cumprir a distância de milhas a 100 até 15 milhas. Gente, passageiro 2230, cumpra o perfil inferior, ok, de saída. 2230, iremos informar o controle. Tchau, tchau, tchau. Serra, Serra, Bravo, qual é o ponto? Copiado 1256, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pitando 0, que legal no 015. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, 95, o volume 256, tem um bom voo. Obrigada, Salvador, é o Zan 3205. 3205, prossiga. É, vamos precisar manter a posição por aproximadamente mais 5 minutos. Aproximadamente mais 5 minutos nessa posição, é isso? Positivo, vamos ter que fazer um reset. O senhor, você tem condições de ainda dar a contratura engatada, senhor? Negativo. Torre Salvador, Oxalé 63, 15, Renata 10. Oxalé 13 no 5, continue a aproximação, mais pista livre. Ajuste ao 0 no 5. Controle Salvador Azul 4166, Paulo Romeu, parte 200, 017. 4116, desça para 3.000 pés, ajuste ao 0 no 5. 4116, essa é a identificação. 42, fala 07, libera a esquerda, mantém a estação na frequência livre. Na realidade, zero natural, pode ser que a gente não está quase. 181 a bordo, 3.50, alterno Galeão. 181 no 3.50, qual alternado? Galeão. Cortado, 3.05, táxi aprovado via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista no 0, quem legal no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, então 3805, tenha um bom voo. Pois, o autorizado está com a parte do Índia, quando espera a construção. Muito obrigado, cidadão. Boa semana. O voo no 6, o no 964, perdão, voo no 964, fizer passagem Alfa 320 da TAM, após ingresso Juliette, portão 10, voo no 964. Afirmativa, após 320 da TAM, ingresso, portão 10, 964, é voo. O 2006 segue o Boeing da companhia à frente, ingresso Juliette, o portão 09. Segue a companhia da frente, 009, o 2006. 05. Quando é sub-lança, 350. Corredores e aguarde. Ok, o senhor está atravessando a Bahia, próxima posição, não, próximo ao continente, está fora do corredor. Controle, boa tarde, passarei 2230. 2230, autorizado via sair da árvore. 2230, essa conta é nível 180. Está livre da restrição, passarei 2230, que informou que não compreenderia o perfil. Então, só não está livre da restrição, mas tem com 3.010. Batei 3.000, vou passar 2230. Mas o Leste foi pior? Não, me deu informação que estava passando através de Veracruz, não visualizava sua informação radar aqui, e o senhor está próximo aí na final da pista 1 a 0. Paripe, nessa posição que você se encontra, 9 milhas e meio de Salvador aqui, na final da pista 10, não condiz com a realidade. O Alson deveria seguir os corredores através de Paripe e voar na proa da rotatória. Negativo. Não tem como você estar mantendo o corredor nessa posição. M315, solo escuro 0, direita 1, 2, 1, decimal 9. Solo Salvador, passou 3, 2, Lima Delta. Via Alfa, chame para ingresso taxi Juliette. Via Alfa, chame para ingresso taxi Juliette. Alfa 3 no 5, boa tarde. Autorizado Alfa, chame ingresso taxi Juliette. Alfa 3 no 5. 4. Boa noite. 885, fim de Vitória, exclusão, voo na proa do Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, voo 885. Confere, para Barreiras eu tenho aprovado o nível de voo 160, pronto para a cópia. Nível 160, pronto para a cópia. 27 no parque, autorizado para Sierra, Novembro, Bravo Romeu, via rota apresentada no plano de voo.